André Cedeiros, o mural de Ibi Coala. Tua rocha, com a gente! Vamos cantar! Como não ter te escolhido, mas seja sempre a minha companhia. E vamos não ter acreditado nesse sonho todo dia. E como não ter me preparado na hora que eu devia te esquecer. E como canta a gente, canta a gente! Vamos cantar! Eu te solto. Não te prendo, eu te livro, faz o que preciso. Eu não posso te obrigar a me querer na sua vida. Desenganos vem, acontecem, desenganos vão, desaparecem. Eu não vou passar a barra pra você gostar de mim. Canta, gente! Pensar da manhã, talvez.